programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Ah, tudo bom. Como é que estão as coisas? Estão ótimo. Calorzinho gostoso, né? Ih, demais. Mas não tá aquele calor insuportável. É, hoje tá até que tá bacana. Tá mais bacaninha. E como foi sua semana, Cacate? Conta pra nós. Bom. Foi gostoso? Maravilhoso. Então. Bom, sem mais delongas, vamos começar com música? Oba, vamos lá. O que tem aí pra nós na ponta da agulha? Tem o Mike Fritz aqui. Tá. E, bom, posso... Eu vou... Eu gosto muito da banda dele, que era a banda original dele, que era o Fleetwood Mac. Você me deixa tocar uma música do Fleetwood Mac depois? Oba, tudo bem. Então, fechou. Solta aí pra nós, Cacá. Sim. Programa do Cacate. Eu. Thank you. Fleetwood Mac com Dreams aqui na Sense, e antes teve o Mick Fleetwood, que era o baterista, é o baterista do justamente do Fleetwood Mac, com... Ah, deixa eu pegar aqui o nome da música que o Cacate indicou, a do Mick Fleetwood. Qual que era o nome, Cacate? A banda é Mike Fleetwood. Ah, tá, peraí, deixa eu pegar o nome da música aqui então, peraí. A gente pega e vai fazendo as coisas aqui ao vivo. Programa ao vivo é assim mesmo. Deixa eu pegar aqui. Eu já pego já. You Weren't in Love. You weren't in Love. Do Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, né, Cacate? Que era o baterista do... O Mick Fleetwood, que era o baterista e um dos líderes, um dos fundadores do Fleetwood Mac. Que foi aqui que a gente tocou com Dreams. Enquanto a gente tava tocando Dreams, você lembrou de uma coisa, hein, Cacate? Você lembrou da... Gostei. Ah, o Cacate é muito, manja muito de música, vou te falar. Pretenders, né? Opa. E aí eu separei aquela que você pediu, Back on the Chain Gang. Vamos tocar pro pessoal? Vamos lá, então. Tá. Não, Back on the Chain Gang não, falei besteira. Nossa, desculpa, pessoal. Desculpa, Cacate, falei besteira. É Don't Get Me Wrong. É, que a que você pediu foi Don't Get Me Wrong. Exato. Então vamos lá. Até... Completa, Cacate. Eu falo até você falar já. Até... Já! Aí! Eu! Programa do Cacate. Cacate, que demais, hein, Cacate? Isso aí foi o Pretenders que você falou aqui pra nós, né? Exatamente. Back on... Não, Back on the Change Game. Eu falando besteira de novo. Pretenders com Don't Get Me Wrong. Não me entenda mal. Don't Get Me Wrong em português, não me entenda mal. Clássico, né? Você sabe que essa moça do Pretenders, a Chrissy Hynde, ela já morou em São Paulo? Opa, sim, claro. Aquele prédio lá do Copan, né? Aquele prédio no centro, ela morou lá muito tempo. Exato. Ela é inglesa, agora ela mora na Inglaterra de novo, mas ela morou em São Paulo, morou lá muito tempo. Ela, até hoje ela fala que é apaixonada por São Paulo. Ah, tá, ok. E, bom, pra começar, pra continuar nessa pegada rock, Cacate, você falou pra nós uma do Pink Floyd que eu sou literalmente apaixonado, Cacate. Você sempre faz isso comigo. É uma viagem, assim. É uma viagem. Essa música. Não, você sempre faz isso comigo. A música que, meu, a gente pega e até. É por isso que eu gosto do nosso programa, porque até esqueci. Tem músicas que a gente até esquece. Essa é uma que eu, é óbvio que eu conheço, é óbvio que eu acho bacana, mas eu acabo esquecendo. E você me lembra dela, assim, eu falo, eu fico até tocado, porque, meu, que demais. É On The Turning Away, certo? Então eu anunciei Pink Floyd. Okay. Ok, Pink Floyd, eu vou pôr já pra rodar. Tá, beleza. On The Turning Away From The Pale And Down Trouble. Demais, demais. Deixa eu soltar a vinhetinha só. Programa do Cacate. And the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Unaware how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all dream of the ground on the wings. Curti demais, hein, Cacate? Música linda, On The Turning Away. Ah, maravilhoso, né? Muito bom. É, Pink Floyd, essa música do Pink Floyd é On The Turning Away. Deixa eu até pegar aqui pra gente dar a ficha completa. É, meu, é demais essa música, desculpa. Ela é de... Ela é, deixa eu ver de que álbum que ela é. Bom, do Pink Floyd, da formação clássica do Pink Floyd, né? Com o David Gilmour nos vocais. É, e ela é do álbum A Momentary Lapse of Reason, que tem, entre outras músicas, se eu não me engano, vou abrir aqui, mas eu acho que tem, entre outras músicas, aquela Learning to Fly, sabe? Vamos sabe lá. A Learning to Fly? Muito bom. É, deixa eu ver, vamos fazer. É, Learning to Fly, tem aí mesmo, do Lamentary. É, essa, esse aqui, pra quem não tá vendo a câmera do estúdio, eu tô mostrando aqui pra Kátia aquele álbum do deserto que tem as camas, as macas de hospital. Exato. É lindo esse álbum, é linda essa música. Muito bom. É, então esse foi o do A Momentary Lapse of Reason, do Pink Floyd, On The Turning Away. E o que eu ia te falar? É de 1987, até que essa música não é tão velha não, assim. Não, não é antiga. Não é tão, né? Bom. Enquanto a gente tava ouvindo ela, você falou pra gente soltar o ZZ Top, né? É o ZZ Top. Qual deles? É o Robo Hill. É isso aí. Então, vamos lá. É... Bom, antes de você... Deixa eu falar, né? Deixa eu dar a ficha. Se você tá ouvindo, participa. www.sens.tk/contato. Não, putz, sens.tk não. Agora mudou. É senscast.org/contato. Então, senscast.org/contato. Você vai falar com o nosso amigo Cacate. Você vai falar com ele sobre as músicas que ele está tocando, sobre as músicas que você quer ouvir aqui, dar sua sugestão de som, depois eu vou encaminhar todos os e-mails para ele. Certo, Cacate? Correto. O Cacate agora está aqui. Está aqui o Cacate com seu super ventilador verde. Eu vou subir uma foto na internet para os ouvintes verem. Super ventilador verde, mas esse ventilador é tão bom, Cacate, que ele tá vindo até em mim. É isso. Você comprou onde? Isso é importado, né? A gente compra nas lojas importadas. Mas foi na 25 ou na Santa Figenia? É na 25 de março. 25. Poxa, o Cacate foi na 25 e nem me chamou. Cacate, você não me chamou, Cacate? Bom. Você não me chamou pra ir na 25 de março com você? Depois vai conhecer as lojas lá. Tá ótimo. Então tá bom. Então fala aí, o que vai tocar? Bom, é... ZZ Top, então? Tá bom, vamos lá. Então, pessoal... Se você quiser continuar participando, só www.sens.tk/contato. Até já. Eu, programa do Cacate. ZZ Top, Roof Boy. Cacate tava me fazendo rir aqui fora do ar, tem ele contando que ele já namorou com uma mina no cemitério. Que história é essa, Cacate? Bom, é uma história bem, bem chocante, na verdade. Mas é como se diz, né? Tem loucura pra tudo, vamos dizer. Naquele tempo da infância, né, moleque, né? Então a gente tava começando. Mas você chegou a ser gótico? É, eu era dark, né? Dark, na verdade, trouxe os góticos, na verdade. Então, sim, é a mesma mistura, vamos dizer. Eu andava de preto e aquela moda que começou a expandir, né? Começou a aparecer aqui no nosso país. Que acontece? Aí começamos a curtir essa moda aí, que foi muito bacana e até que durou bastante essa moda. E eu lembro também que na época dessa moda aí, também tinha aquela banda... Eu lembrando o nome dela aqui, é Ecos and the Banda. Putz, demais, hein? Então, e tinha umas músicas maravilhosas. O que a gente pode tocar do Ecos and the Banda? Mas é que você tá com uma aí na ponta da agulha? Eu tá tô aqui com aquela... White Snake, né? Tô com White Snake e aquela menininha lá que eu te falei, que é gótica lá, Nihitme. Ah, o Nightwish? Isso. Tá, mas você falou do Ecos and the Banda, então pro público não ficar perdido, vamos tocar um Ecos and the Banda? Aí daí você vai tirar... Bom, aí você toca daí o Nightwish, depois do Ecos and the Bunnymen. Ok, então. E aí depois a gente vai pra esse bloco de classic rock que você falou com Whitesnake e com o... Esse tinha um outro aí? Bom, em suma, vocês vão acompanhando aí que vocês vão saber. É o Roger, não sei o que. Isso, Mike, né? Um negócio assim. Bom, então a gente vai agora pro pessoal saber, a gente vai tocar Killing Moon do Ecos and the Bunnymen, que é... A outra sugestão do Cacate. E depois a gente vai tocar o Cacate vai tocar pra vocês o Nightwish, é isso? Correto. Então tá bom. Anuncia aí o Ecos and the Bunnymen. Vamos lá então. Beleza, Ecos and the Bunnymen aqui na 6. Eu, programa do Cacate. Soon you'll take me up in your arms, too late to beg you, or cancel it though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and programa do Cacate. Eu. Programa do Cacate. The sun is sleeping quietly. Isso foi o Nightwish com Sleeping... Deixa eu tirar a dúvida aqui. Sleeping Sun. É, o Kakashi deu uma saidinha aqui no estúdio. Você está ouvindo o programa do Kakashi. Ele deu uma saidinha aqui no estúdio, mas já deixou uma outra música na ponta da agulha pra gente tocar depois do Nightwish, que é Going Under do Evanescence. Daqui a pouquinho o Kakashi volta, nem 5 minutos você já vai estar em companhia de novo de Kakashi e Max Tab aqui no show do Kakashi, tá ok? Vai participando, www.sense.tk/contato. Desculpa. Então, vamos começar de novo. Daqui a pouquinho, 5 minutinhos, o Kakashi já tá aqui de volta no estúdio. Deu só uma saidinha pra resolver um probleminha. E é, você participa www.sensecast, agora sim, www.sensecast.org /contato, tá ok? Bom, o Kakashi já deixou na agulha então pra nós aqui. Eu vou soltar o Evanescence com Going Under, tá ok? Até já! Programa do Kakashi. Eu. Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And you still won't hear me. Don't. Time out. Just when I thought I realized. Goiander, nossa senhora, o Cacate ainda não voltou pro estúdio? Bom, e o paradeiro do Cacate? Onde será que o Cacate está? É, se você sabe onde foi o Cacate, por que que ele está demorando tanto, participa www.sense.tk/contato. Deixa eu ver. Puxar aqui no computador do Cacate, ver o que ele deixou aqui. Pelo amor de Deus, Cacate, não faz isso. Me deixou aqui sem saber o que fazer no show do Cacate. É, não sei, não adianta. Essas coisas aqui, essa pasta do Cacate aqui, só ele sabe como é que mexe isso aqui. Não, mas não dá. Ah, não, tá certo. Ele tinha deixado o Whitesnake, é? Ele tinha deixado o Whitesnake pra nós, a gente tinha até anunciado. Então, bom, do computador do Cacate, abri o canal aqui. É, já pronto. Tá, postos. Então, Cacate, fala o show do Cacate aí na vinhetinha. E a gente vai do seu computador, a gente vai do Whitesnake. Is This Love, classicão do rock, hein? Bacana demais esse som, eu gosto. É, Is This Love do Whitesnake. Deixa eu pegar aqui, esticar o braço pra pegar o play do Cacate aqui. O ventiladorzinho do Cacate aqui. Esse Cacate é uma figura. Então vai lá. Whitesnake, Is This Love. Programa do Cacate. Eu... Thank you. Agora, nesse momento, nesse instante, o Cacate já entra de volta aqui no estúdio da Sens. Cacate, resolveu tudo? Opa, resolvi tudo lá. Deu tudo certo. E o que você tá falando? Você tá falando que o David Coverdale namorou com a Fafá de Belém? Ele namorou com a Fafá de Belém. Que é o líder do Whitesnake, né? Exato. Bom, deixa só pra desanunciar as músicas. Então foi Whitesnake, Is This Love. Antes teve, a gente tocou Evanescence Going Under, que você tinha deixado no ponto da agulha. E lá no começo Nightwish com Sleeping Sun. Isso mesmo, né? Exato. Da Tarja... Tarja... Putz, como é o nome dela mesmo, da cantora? Deixa eu ver aqui. Nightwish. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, ela canta muito bem, essa moça, né? Muito bom, mãe. Muito, muito boa. Tá pegando o microfone? Tá. Ai, pegando. Olha que voz bonita. Você, Cacate, tem uma voz de radialista, né? É, o nome dela é Tara... Ai, tem que não ter aqui. Tarja Turunen. Nome da vocalista do Nightwish que você colocou no começo. Puxa, você tava contando pra nós que você foi numas baladas que tinha aqui pra Zona Leste, que lá pra Zona Leste de São Paulo. Você falou que foi na Led Slay já? É, eu curti a Led Slay e também curti também o Casebre. Casebre? Isso. Mas você namorava bastante nessa época, né, Cacá? Ah, época boa, viu? É, você falou do Led Slay, do Casebre e do Plastique. Esse Plastique era na Penha, é isso? Isso, na Penha. Do lado do cemitério? É, do lado do cemitério. Era o ponto lá dos góticos lá que gostava de se encontrar e fez essa balada lá. Que é... chamava Plastique, é isso? Isso. O Plastique, né? É o Plastique. E bom, Casebre já fui uma vez. Casebre eu fui uma vez no show do... Ai, como é o nome daquele cara do Marcelo Nova? Daquela banda do Marcelo Nova? Eu nem lembro, faz um tempo já. É o... Ô, criança, isso é só o fim. Isso é só o fim. Como que é o nome dele, velho? Não tô lembrado o nome, mas eu não lembro. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Tem que passar, putz, como é que vai? Marcelo Nova. Marcelo Nova é o cara, é a banda Marcelo Nova. É Camisa de Vênus? Poxa, Cacate, como é que a gente vai esquecer do Camisa de Vênus? Poxa, a gente podia tocar essa, né? O que você acha? Você gosta dessa música do Camisa de Vênus? Ah, é, pode tocar ela aí. É, pra gente relembrar. Ô, criança, isso é só o fim. Que é a... Só o fim. Só o fim. Nossa, só o fim. E eu aqui procurando. Deixa eu pegar aqui só o fim, vamos ver se ela abre direitinho. Vamos ver. Olha aí, Cacate, é ela mesmo, hein? É ela mesmo. Isso aqui tá com som ruim, vamos pegar outro arquivo que esteja com som melhor. Aqui é tudo ao vivo, hein? Não tem nada de gravado, né, Cacate? Não. Então, e no Casebre, você não gostou do Casebre quando você foi? É bom, mas é muita bagunça lá, né? Tem uma fogueirona no meio, né? É, eles faziam fogueira lá. Dava muito hippie lá. Hippie também? Hippie. Nossa, o Casebre é antigo, hein? Quanto tempo será que tem o Casebre, hein? É, deve ter uns 20 anos já, hein? Por aí. Eu vou te falar, eu fui pouco no Casebre, mas não por nada, porque eu achava muito longe. É longe. É, ele é muito longe mesmo. Então vamos tocar o Camisa de Vênus enquanto o Cacate volta pro estúdio, que eu peguei ele desprevenido. Vamos o Camisa de Vênus agora com os vocais do Marcelo Nova. Isso é só o fim. Não, isso é só o fim, não. Isso é só o fim, não. É só o fim o nome da música, na realidade. Olha a Cacate falando o nome da música errado. É só o fim. O Camisa de Vênus. Até já. Programa do Cacate. Eu. Se o chão abriu sob os seus pés e a segurança sumiu da faixa, se as peças estão todas soltas e nada mais encaixa. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Você não identifica, insiste em me atormentar. coração não sabe como vai acabar. Isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Esse calor insuportável não abranda o frio da alma. A vida já não é tão segura e nada mais lhe acalma. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Angustiado e apressado, vai à rua. Mas mesmo assim, acordado, o pesadelo continua. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, senhoras, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, senhores, mas isso é só o fim, mas isso é só o fim. Só o fim, é só o fim. É só, é só, é só o fim. Isso é o Camisa de Vênus, com os vocais do Marcelo Nova, é o fim. E só o fim, na realidade, né? E bacana essa música, né, Cacate? Muito boa mesmo. Bom, não temos mais tempo, Cacate. O programa acabou. Tá bom. Que pena, hein? O programa hoje tava legal, hein? É, então, já foi já o que deu já nessa noite, mas ficamos contentes, né? Opa, muito. Então manda um tchau pros ouvintes aí, Cacate. Tchau pra vocês aí, uma boa sorte, um abraço aí, tudo de bom. Opa! Aê! Programa do Cacate.